acordar pra ver a cidade se levantar sem pressa, mansa e lenta. Espero o que vier, meu barco não vai içar a vela. Suportar a dor desses dias, ser feliz sem tocar o chão e os caminhos que eu passaria. Passarão.